Porque tudo na vida pode ser um filme. Tudo na vida pode ser como no cinema. Este é o filme de uma vida, que teve tanto de artística como de amargurada. É o filme de uma voz que, de viva voz, conta a sua história de vida. From Storyville, the voice of Billie Holiday. Good evening, everyone. This is John McClellan speaking to you from George Wein's Storyville at the Copley Square Hotel in Boston. Tonight we bring you the songs of Lady Day, Billie Holiday, accompanied by Carl Drinkard at the piano, Jimmy Wood on bass, and Peter Littman at the drums. As usual, we try to bring you the artists that appear at Storyville at their natural, relaxed best. In fact, as much as possible, unaware of the broadcast in progress. So there'll be no fancy introductions or fanfares, just music. Wherever you are with your radio, we hope you'll imagine that you've just stepped into Storyville, you've been seated at a table, and now you're ready to listen to Billie Holiday. A minha mãe e o meu pai eram ainda duas crianças quando se casaram. Ele tinha 18, ela tinha 16 e eu 3 anos. A minha mãe trabalhava como criada de uma família branca. Quando descobriram que estava grávida, correram com ela. A família do meu pai também ficou muito chocada quando soube. Eles eram gente de sociedade e em East Baltimore, onde viviam, estas coisas nunca aconteciam. Mas os dois miúdos eram pobres e quando se é pobre, amadurece depressa. Nem sei como minha mãe não acabou a vida numa casa de correção e eu, filha de pais incógnitos e abandonada. Mas se Eddie Fagan já me tinha amor, ainda eu lhe dava pontapés nas costelas enquanto ela lavava chãos. Ela foi para o hospital e fez um acordo com a encarregada. Para pagar o nosso parto, ofereceu-se para lavar o chão e ser criada das outras tipas que lá iam ter os filhos. E conseguiu. A minha mãe tinha 13 anos quando eu nasci naquela quarta-feira, dia 7 de abril de 1915, em Baltimore. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Money, you've got lots of friends. They're crowding round your door. But when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. it's a fence. They're crowded round your door. But when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. He just don't worry about nothing, 'cause he's got his own. Yes, he's got his own. Aprendi a entrar pelas traseiras do cinema para poupar os 10 cêntimos que custava a entrada. Acho que não perdi nenhum filme de Billy Dove. Adorava. Tentei copiar-lhe o penteado e finalmente adotei o mesmo nome. De qualquer modo, o meu nome era comprido demais e nunca gostei dele, especialmente depois da minha avó decidir dar-me o diminutivo Nora, nome pelo qual me chamava sempre aos gritos da porta do quintal. O meu pai começou por me chamar Bill porque eu era uma Maria rapaz. Não me importava, mas também queria ser bonita e ter um nome bonito. Por isso decidi que gostava de Billy. E mantive-o. Lady sings the blues. She's got them bad. She feels so sad and wants the world to know just what her blues is all. To hide. Now the world will know just what the blues is all about. The blues ain't nothing but a pain in your heart when you get a bad start. When you and your man have to part, I ain't gonna just sit around and cry. I know I won't die, 'cause I love him. Lady sings the blues, I'm telling you. She's got 'em bad, but now the world will know she's never gonna sing them no more, 'cause the blues. Quando eu ia trabalhar, as outras raparigas chamavam-me duquesa e diziam: olha para ela, está convencida que é uma senhora. Ainda não tinha o título de Lady Day, mas foi aí que começaram a chamar-me Lady. They say into your early life romance came, and in this heart of yours burned a flame that flickered one day and died away. Then, with disillusion deep in your eyes, you learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow. I see you now. Drinking, never thinking of tomorrow. Nonchalant, diamonds shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? Sophisticated lady, I know you miss the love you lost long ago. And when nobody is nigh, you cry. Nessa altura, Bobby Anderson era o meu pianista. Ainda hoje acho que ele foi o maior. Numa outra ocasião, John Hammond trouxe Joe Glazer, o grande agente e empresário. Ele trabalhava para Louis Armstrong, Mildred Bailey e para quase todos os que se tornaram famosos. Glazer fez logo um contrato comigo. O Benny Goodman também aparecia muitas vezes e acabou por me pedir que gravasse o meu primeiro disco com ele. Nunca mais me hei de esquecer. O Benny veio ter comigo e levou-me para um estúdio na Baixa. Quando lá chegámos e vi aquele microfone enorme, fiquei assustadíssima. Nunca tinha cantado com o microfone e tinha medo dele. Ninguém percebeu o que se estava a passar, exceto o Buck, da famosa dupla Buck and Bubbles, que assistia à sessão. Buck topou o que eu tinha e tentou ajudar-me. Não deixes que estes brancos vejam que tens medo, pediu-me ele, senão riem-se de ti. Finalmente consegui levar-me ao microfone. Mesmo assim não resultou e foi preciso começar a envergonhar-me e a dizer-me que eu não tinha coragem para ultrapassar o medo. E resultou. Não liguei mais àquela coisa e gravámos duas canções, Your Mother's Son-in-Law e Riffin' the Scotch. Pagaram-me $35 pela sessão, mas pelo disco, nada. Mais tarde, John Hammond arranjou-me parceria com Teddy Wilson e a sua orquestra para outra sessão de gravação. Desta vez pagaram-me $30 por meia dúzia de canções, entre elas I Only Have Eyes For You, Miss Brown To You, I Cover The Waterfront. And now, ladies and gentlemen, the very wonderful Lady Day, Miss Billie Holiday. City that hurts and mocks, I'm standing alone by the desolate docks in the still and the chill of the night. I see the horizon, the great unknown. My heart has an ache. It's as heavy as stone with the dawn coming on. Make it light. I cover the waterfront. I'm watching the sea with the one I love be coming back to me. I cover the waterfront in search of my love. And I'm covered by a starlit sky above. Here am I, patiently waiting, hoping and longing. Oh, how I yearn. Where are you? Have you forgotten? Will you remember? Will you return? I cover the waterfront. I'm watching the sea with the one I love. Be coming back to me. Well, the one I love. Be coming back to me. Nos tempos do Log Cabin, as raparigas faziam troça de mim e chamavam-me Lady porque achavam que eu era pedante por não querer ir à mesa dos clientes levantar o dinheiro. Mas o nome de Lady ficou mesmo depois de todos terem esquecido como tinha surgido. O Lester pegou nele e juntou-lhe o Day de Holiday e chamava-me Lady Day. As tais jam sessions eram mesmo o máximo. Sempre que acabava o trabalho, de madrugada, havia uma grande jam session a algures. Tipos como Benny Goodman e Harry James apareciam sempre depois de trabalharem com as grandes orquestras dos estúdios de rádio e juntavam-se aos grandes que apareciam. Roy Aldridge, Lester Young, Benny Webster. Eram todos meus amigos, mas Benny Goodman era muito especial. Juntávamos-nos sempre uma vez por semana nessas jam sessions e passávamos horas juntos. Isto era um acontecimento porque a minha mãe era muito rigorosa e não queria que eu andasse com rapazes brancos. Aparecia também a Ethel, que era a irmã e agente do Benny na altura. Ela só tinha em vista Benny chegar a chefe de orquestra e não queria que ele estragasse os planos todos por andar com uma garota negra. Mas Benny era um tipo porreiro e conseguíamos enganar a minha mãe e a irmã dele e passar bons bocados juntos. Isto arrastou-se por algum tempo até eu me apaixonar forte e feio pela primeira vez. Foi só nessa altura que me apercebi que tudo o que me tinha acontecido antes não tivera significado nenhum. A fine romance with no kisses. A fine romance. My friend, this is. We should be like a couple of hot tomatoes. But you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance. You won't Nessa. A fine romance. You won't wrestle. I might as well play bridge with my old maid aunts. I haven't got a chance. This is a fine romance. Mm-hmm. are calmer than the seals in the Arctic Ocean. At least they flap their fins to express emotion. A fine romance with no quarrels, with no insults. And all morals, I've never mussed the crease in your blue serge pants. I never get the chance. This is a fine romance. A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is, we two should be like clams in a dish of chowder. But we just fizz like parts of a sideless powder. A fine romance with no clinches. Fine romance with no pinches. You're just as hard to land as the Ile de France. I haven't got a chance. This is a fine romance. Shelton Brooks achou que eu poderia lançar-me no cinema, não em Hollywood, mas em Astoria, Long Island. Ele arranjou-me um papel em Cenas de Multidões num filme com Paul Robeson. Foi depois disso que consegui um papel num documentário sobre o Duke Ellington. Era um musical com um pequeno enredo. Eu até cantei uma canção, um blues, mesmo esquisito e bonito. Essa foi a parte boa do papel. A parte chata, claro, foi que tive de representar uma prostituta. Entrava também um comediante que me ia matar por eu não me lembrar do nome dele. Fazia de meu chulo ou querido. O papel dele era dar-me tareias. Deu-me aí umas 20 tareias no primeiro dia de filmagens. Cada vez que eu caía, era num chão duro e velho, pintado a fingir de passeio. E não havia nada que me amortecesse as quedas, exceto a carne que tinha sobre os ossos. Na segunda manhã em que apareci no estúdio, doía-me tanto o corpo que eu já nem conseguia defender-me nas quedas. Devo ter caído naquele chão duro aí umas 50 vezes antes do homem gritar, corta. Vi um bocado deste filme no estúdio e nada mais. A minha mãe, claro, pensou que eu ia virar uma grande estrela de cinema e andava a dizer a toda a gente para irem ver o filme. Não sei se alguém foi, mas nós nunca o vimos. Era apenas um documentário daqueles que passavam quando não se conseguia arranjar nenhum filme do Rato Mickey. Para descobrirmos onde estavam a passar o filme, teríamos de contratar um detetive. Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds and canyons of steel. They're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn in New York. The gleaming rooftops at sundown. Autumn in New York. It lifts you up when you're let down. Jaded roué and gay divorcee who lunch at the Ritz will tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York, you'll need no castle in Spain. Lovers that bless the dark on benches in Central Park greet autumn in New York. It's good to live it again. A noite em que eu conheci Orson Welles foi outra má noite. Tal como eu, era a primeira vez que Orson vinha a Hollywood. Eu gostei dele e ele gostou de mim e do jazz. Começámos a andar juntos. Quando acabava o meu trabalho, saíamos para a Central Avenue, o gueto negro de Los Angeles, e eu levava-o aos clubes todos. Já estava farta daquilo. Aquilo tinha sido a minha vida e não havia novidade nenhuma que alguém na Califórnia me pudesse mostrar. Tudo o que havia para ver, eu já tinha visto sob todos os ângulos. Chateava-me, mas ele adorava. Interessava-me por tudo e por todos. Queria ver tudo e saber tudo. Creio que foi essa faceta que fez dele um artista tão grande. Orson andava na altura cheio de trabalho com o seu primeiro filme, Citizen Kane, e fazia tudo, escrevia, dirigia e era ator a todas as horas. Podia estar numa grande farra, mas a cabeça dele parecia que não parava, sempre a pensar no que iria acontecer no estúdio às 6 da manhã do dia seguinte. Citizen Kane foi um filme espetacular. Acho que o vi 9 vezes antes de estrear. Ele era um ator espantoso e eu nunca perdia os cenários nem o guarda-roupa. Algum tempo depois de andarmos juntos, comecei a receber telefonemas no meu hotel a dizerem-me que estava a arruinar a carreira do Orson por andar com ele. As pessoas chateavam-me e diziam-me que o estúdio me havia de prejudicar e que eu nunca faria cinema e sei lá que mais se não deixasse o Orson em paz. O próprio hotel também recebia chamadas de pessoas que queriam chatear-me ou chateá-lo a ele. Há muitos tarados que desde aquela altura nunca deixaram de perseguir o Orson Welles, mas não conseguem tocar-lhe. Ele é um tipo bestial. Talvez o melhor que conheci, e um tipo com talento, mas mais do que isso, ele era educadíssimo. Dear, I thought I'd drop a line. The weather's cool, the folks are fine. I'm in bed each night at 9. P.S. I love you. Yesterday we had some rain, but all in all, I can't complain. Was it dusty on the train? P.S. I love you. Ride to the Bronx just as soon as you're able. They came around to call, and I burned a hole in the dining room table. Now let me think guess that's all. Nothing else for me to say, and so I'll close. But by the way, everybody's thinking of you. P.S. I love you. Right to the Browns, just as soon as you're able. They came around to call, and I burned a hole in the dining room table. Now let me think, I guess that's all. Nothing else for me to say, and so I'll close. But by the way, everybody's thinking of you. P.S. I love you. Love you. Love you. Tive problemas com o meu vício durante 15 anos, com vários intervalos. Como já disse, quando estava mesmo na melhor, ninguém me incomodava. Arranjei foi sarilhos das duas vezes que decidi curar-me. Gastei uma fortuna com a droga. Já me droguei e já me curei. Já tive as minhas recaídas e tive de começar tudo de novo para me curar. No fim desse espetáculo estava morta por sair daquela cidade. Já não podia ver o quarto do hotel. queria dormir e não conseguia dormir ali. Fomos de táxi para a estação. Ainda estávamos cá com uma sorte. Tinha havido um grande acidente perto de Washington e não teríamos comboios antes da manhã. A estação estava deserta. Praticamente só lá estavam os Shoes. Tinham um ar de estar tão fartos de olhar para mim como eu para eles. Lewis tentou negociar a substituição da viagem por uma de autocarro. O melhor que conseguimos foram dois lugares num autocarro cheio de gente. Fez-me pensar em 20 anos atrás estar a voltar para Nova York como tantas vezes já tinha regressado, presa em liberdade sob fiança, tesa, com fome por não ter tempo para comer, estoirada por ter passado 24 horas sem dormir, a lembrar-me do cheiro da cadeia ao lado de um marinheiro a adormecer por cima de mim. Mas em breve esqueci isso tudo. Estava com o meu homem. Desta vez os médicos disseram-me que com um bocado de sorte conseguiria ficar sem tomar droga durante 2 anos. Que mais posso desejar? Tenho sangue suficiente dos Fagan irlandeses para acreditar que não há bem que dure nem mal que não se cure. Se esperamos desgraça, talvez surjam dias felizes. Se só estamos à espera de dias felizes, cuidado. Mas não há médico nenhum que nos possa dizer aquilo que o nosso corpo não sabe já. Uma manhã descobri que estava mesmo curada. Foi quando não consegui ver mais televisão. Quando estava drogada, passava horas a ver televisão e adorava. Quem sabe o que o futuro nos reserva? Outro julgamento? Claro. Outra prisão? Talvez. Mas se conseguimos mais uma vez vencer o hábito e desistir de ver televisão, não há cadeia no mundo que nos incomode. Cansada? Se estou. Mas em breve esquecerei isso tudo com o meu homem. It costs me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold, wet, tired, you bet. All of this I'll soon forget. With my man, he's not much on looks, he's no hero out of books, but I love him, yes, I love him. 2 or 3 girls has he that he likes as well as me. But I love him. I don't know why I should. He isn't true. He beats me too. What can I do? Man, I'd love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright. All right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his forever. Storyville, the voice of Billie Holiday. Good evening, everyone. This is John McClellan speaking to you from George Wein's Storyville at the Copley Square Hotel in Boston. Tonight we bring you the songs of Lady Day, Billie Holiday, accompanied by Carl Drinkard at the piano, Jimmy Wood on bass, and Peter Littman at the drums. As usual, we try to bring you the artists that appear at Storyville at their natural, relaxed best. in fact, as much as possible, unaware of the broadcast in progress. So there'll be no fancy introductions or fanfares, just music. Wherever you are with your radio, we hope you'll imagine that you've just stepped into Storyville, you've been seated at a table, and now you're ready to listen to Billie Holiday. And now, ladies and gentlemen, the very wonderful Lady Day, Miss Billie Holiday. Billie Holiday nasceu a 7 de abril de 1915, morreu a 17 de julho de 1959. O filme da vida de Billie Holiday, narração de Inês Menezes, cuidado técnico de Alexandrina Guerreiro. Porque tudo na vida pode ser um filme, tudo na vida pode ser como no cinema.